os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E aqui, você vai acompanhar a evolução da música através dos tempos. Destacamos para hoje... O show dos Beatles foi realizado em 29 de agosto de 1966 em São Francisco. A partir daí, os fãs tiveram que se contentar com os eventuais filmes e aparições na TV. O álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lançado em junho de 67, superou até as expectativas mais otimistas, tornando-se o principal marco do movimento psicodélico e eleito seguidamente o melhor disco de rock de todos os tempos. As influências esboçadas anteriormente, da música oriental à eletrônica de vanguarda, eram levadas às últimas consequências, com as canções fundindo-se umas às outras, num calendoscópio de estilos e narrativas multiformes. Beatles, Can't Buy Me Love. 1964. Can't buy me love. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love, buy me love, love, buy me love. Dead Woman e Dead Lonely Girl. 1970. Com amor e afeto só pra você. De volta para o sucesso traz, além de músicas que marcaram, também parte da história de cantores e bandas. Assim, você vai relembrar a melodia que te traz emoções e conhecer um pouco sobre seus ídolos. Artes, Sugar Sugar. 1969. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar. Just can't believe the loveliness Steppe Wolf, Born to Be Wild. 1968. We can climb so high, I never wanna die. Alessi Brothers, All for a Reason. 1978. Diana Ross, and No Mountain High Note. 1970. You can depend and never worry. No wind, no wind, no rain, no rain. Oh, winter's cold. Can't stop me, babe. Oh, babe, baby, baby. I know you must follow the sun wherever it leads. But remember, if you should fall short of your desires, remember life holds for you one guarantee. You'll always have me. And if you should miss my lover one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free. Agora é a hora da música country. Cowboy Group, Mississippi. I shall go away. I'll be longing for the Maná, Vivir Sem Aire. Estoy Winona Judd, I Want to Know What Love Is, dedicada a você. I gotta take a little time, a little time to think things over. Better read between the lines, in case I need it when I'm older. This mountain I must climb feels like the world's upon my shoulder. I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. Yeah. I know you can show me. No início de tudo, havia a banda Sigma 6, formada pelos colegas Roger Waters, Rick Wright e Nick Mason, todos colegas da Faculdade de Arquitetura de Cambridge, inspirados no Rhythm and Blues. Após algumas mudanças no nome do grupo, T-Set, Megadeth, Architectural Habdabs e Scream Habdabs, o grupo ainda tinha outros três integrantes, Cliff Metcalf, Kate Noble e Juliette Gale, que depois viria a ser esposa de Rick Wright. Roger Waters, Rick Wright e Nick Mason decidiram formar outro grupo, e Waters chamou o amigo Roger Kate Sid Barrett para tocar na banda. Sid chegou assumindo a liderança do grupo e o batizou de Pink Floyd, nome que, segundo ele, surgiu numa visão. Na verdade, o nome vem da junção de duas influências de Barrett, os bluesmen Pink Anderson e Floyd Council. Após alguns shows no underground de Londres, o Pink Floyd lança um single e logo em seguida é contratado pela EMI, a mesma gravadora que alguns meses havia rejeitado o trabalho por considerá-lo experimental demais. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. 1980.